grande maioria da zona oeste não respeita. Se entrarem em várias cidades ficam todas desfeitas. Muitos ricos e alguns pobres, vocês são podres. Sempre respeitei, mas vocês, caro, respeitam os pobres, principalmente raça negra, inexistente de muitas pessoas a civilizar. Vamos acabar com o racismo. Além de ser da família, sempre me dei com negros. Malta, um, dois, três, digam lá outra vez. Racismo acabou. Minha cabeça já estourou de tanto racismo no país chamado Portugal. Quando vos entrar na mente, vai ser como pastilha mental.